Lymphophossa, limpeza de caixa de adipocidade, manutenção de altifonos prediais. Tudo para oferecer aos nossos compradores cervico de qualidade que gera mais completa satisfação. Como objetivo principal, a desentupidora Higitec executa todos os cervicos com extrema seriedade, agilidade, garantia e tambem, e evidente, limpeza e tambem qualidade, sendo su principal de franca seriedade e compromisso com seus freguesses.